Começa agora no seu rádio Central do Sertanejo. Vai no banheiro pra gente se beijar. Vem lá no escurinho pra ninguém desconfiar. Central do Sertanejo. Segunda-feira tem beijinho, terça-feira tem carinho, quarta-feira um joguinho especial. Central do Sertanejo. Só um beijo, nada mais, pra deixar você em paz e encontrar a minha estrela perdida. Central do Sertanejo. Muita música e a sua participação. Muita música e a sua participação. Central do Sertanejo. É o Central do Sertanejo que está começando aqui no seu rádio, na sua rádio preferida. Como é que tá? Tudo bem? Tudo beleza? Hoje, quarta-feira, meiozinho de semana, dia 19 de fevereiro. Aonde você estiver, obrigado pelo carinho da sua audiência. Está começando mais uma edição do Central do Sertanejo comigo, Silvio Ferraz, levando para você o melhor do sertanejo, sertanejão universitário de qualidade. Você ouve aqui. Excelente quarta-feira para você. Já começo falando aí do Gabriel Valim. O hit Piradinha de Gabriel Valim é indicado como os melhores do ano do Domingão do Faustão. É, no último domingo foi indicado aí a música Piradinha do Gabriel Valim como os melhores do ano. O ano de 2013 foi mesmo de muitas conquistas para o cantor Gabriel Valim, compositor e intérprete do hit Piradinha, tema da personagem Valdirene em Amor à Vida. Foi indicado ao prêmio Melhores do Ano do programa Domingão do Faustão na categoria Música no último domingo. A premiação acontece todos os anos e tem o objetivo de premiar os destaques da TV, da música e de cada ano. A votação teve início no domingo, dia 16, e será possível votar pelo site do programa também, por telefone ou por SMS. Os ganhadores serão revelados no programa do dia 16 de março. Gabriel Valim comentou que está muito feliz com essa indicação e está vitorioso, diz aí o menino. Vamos curtir então, abrindo nosso programa, a música que foi indicada ao prêmio Os Melhores do Ano, Piradinha. Piradinha, ela tá maluca, ela tá doidinha. Piradinha, ela tá doidona, fora da casinha. Central do Sertanejo. Ela desfila quando chega na festa, arrasa na pista. A galera olha, todo mundo quer pegar, mas ela tá de boa, só querendo dançar. Mas depois de um tempo bebe e fica piradinha. Ela desce do salto, a gatinha perde a linha. Piradinha, ela tá maluca, ela tá doidinha. Ela tá doidona, fora da casinha. Ela não anda, ela desfila quando chega na festa, arrasa na pista. A galera olha, todo mundo quer pegar, mas ela tá de boa, só querendo dançar. Mas depois de um tempo bebe e fica piradinha. Ela desce do salto, a gatinha perde a linha. Piradinha, ela tá maluca, ela tá doidinha. Piradinha, ela tá doidona, fora da casinha. Piradinha, ela tá maluca, ela tá doidinha. Piradinha, ela tá doidona, fora da casinha. Fá!